Nosso tema de hoje é Dia dos Pais. Primeira questão que eu coloco é, o que é ser pai? Talvez se a gente pedisse para cada um tem uma opinião sobre isso. E isso é muito claro, por que nós temos cada um uma opinião um pouco diferente? Porque esse conceito se baseia na nossa experiência, naquilo que nós vivemos ou estamos vivendo ainda como filhos, aquilo que nós aprendemos no relacionamento com os nossos pais, ou até pela ausência de um pai no nosso crescimento. Então, toda aquela questão que nós vivenciamos, alguns de nós interpretam como positivas, lembram de coisas boas, coisas que agregaram no seu eu. Outros acreditam que tiveram experiências não tão boas, então ficam muito marcados por alguns fatos que ocorreram. E um terceiro, como eu disse, pela ausência. E a ausência, ela nos projeta também a idealizarmos, às vezes, uma figura de pai que não tivemos, baseado na observação de pessoas próximas de nós, ou simplesmente pela questão mental que nós idealizamos do que nós gostaríamos de ter tido e não vivenciamos isso. Mas nós também comparamos a nós mesmos com os nossos antecessores, com o meu pai, com o meu avô, e eu nem vou muito para trás porque dificilmente a gente teve relação com bisavós. E se teve, foi uma relação já muito curta. Mas quando nós observamos como é que se comportava o pai que foi o meu avô, o pai que foi o meu pai, o pai que alguns de nós somos hoje. São relações bem diferentes nessa paternidade. Antigamente era uma relação mais distante. O pai, ele era o provedor da família. Ele entrava na questão muito material, de colocar as coisas e direcionar como deveriam ser, e a questão educacional ficava a cargo da mãe. Isso nos nossos avós era um fato. Os nossos pais já passaram por uma transformação nessa relação. Já começou a haver uma divisão interna e uma proximidade com os filhos. E nós, e aqui nós temos pessoas de idades diferentes, nós já pegamos uma mudança maior sobre isso. Existiu uma revolução cultural nos anos 60 e 70 que mudou bastante esses relacionamentos. Então, por causa disso tudo, nós estamos ainda passando por transformações. As transformações, quando ocorrem numa geração, que foi basicamente dos nossos pais, elas não são de uma forma instantânea. Nós estamos ainda colhendo essa transformação e estaremos transmitindo aos nossos filhos e assim por diante. Leva um tempo para que as coisas aconteçam de uma forma como nós estamos percebendo. Mas existe uma transformação muito grande. Ainda hoje, a questão familiar, ela ainda pesa muito no lado da mãe. A gente sabe disso. O homem, ele começou a assumir funções na paternidade que ele não assumia, mas ainda existe um espaço muito grande a ser assumido, a ser preenchido e que necessita dessa função. Eu falei ali dos filhos que não tiveram a oportunidade de crescer junto com seus pais e têm esse espaço. Qual é a referência deles na vida futura deles? Muita projeção, né? Muito, vamos dizer, aprendizado que vai ter que ser feito. Mas nesse espaço de convivência, de aprendizado e de educação familiar, nós homens ainda estamos correndo atrás. Ainda estamos aprendendo ao que a vida nos proporciona, nos oferece. A mãe, ela nasce quando, nos primeiros momentos do seu período gestacional, do seu filho, porque ela já sente dentro de si mudanças biológicas, físicas, e mais do que isso, ela sente mudanças psicológicas na questão mental, porque aquele ser que ela carrega, ele tem uma... é um espírito que já existe e, obviamente, traz influências para ela. O pai, basicamente, nasce quando nasce o filho. A relação do pai com a esposa grávida, ela é muito subjetiva, a gente pode até dizer. Óbvio que tem proximidade e tudo mais, alguma questão de sentimento que começa a se desenvolver. Mas tu vai te sentir pai quando tu percebe o filho nos teus braços. E ainda assim, tu começa a aprender a amar aquela pessoa que te é oferecida nessa relação familiar. É um processo de aprendizado, não só da criança, mas muito do pai. Eu diria que é o grande momento de transformação que nós homens temos na vida. Porque o que nos é ensinado aqui nos livros, né? A gente comenta várias vezes aqui na Casa Espírita, que o amor verdadeiro é quando tu faz pelo outro. O momento da paternidade, ele exige de ti um esquecimento em prol daquela criatura que tu está recebendo na tua casa, em que tu vai dividir tudo o que tu tem com ela, principalmente a questão afetiva. Por que eu digo se esquecer? Porque tu tem que focar nele, naquela criança que está ali com extremas necessidades. Mas principalmente, a principal necessidade que ela traz é de afeto, é de aconchego, é de carinho. As demais necessidades, muitas vezes, elas podem até ser terceirizadas, né? A questão educacional, nós mandamos os filhos para a escola para aprenderem. Não é mais feito dentro de casa. Outras situações também nós conseguimos que outros façam, mas o sentimento é entre nós. E nós comentamos, inclusive hoje na rádio, porque falamos também sobre esse assunto, a paternidade, a maternidade junto, colocamos as duas questões juntas, né? São oportunidades para que aquele espírito tenha um novo momento reencarnatório, porque precisa, necessita, mas é também uma necessidade daqueles que estão recebendo ele. Nós temos relações anteriores a esse momento e nós precisamos nos reencontrar por vários motivos. Os motivos, eu diria que não são tão importantes, o importante é o que a gente vai fazer com a situação que se apresenta. Então, nessa relação, nós temos que perceber a necessidade que nós temos de estar ali presente naquele momento e a grande oportunidade das escolhas que nós vamos fazer perante isso. Eu falei da relação lá dos avós, dos pais, de nós, dos nossos filhos, e ainda hoje o homem é pouco comprometido com a família na questão da educação. Ainda tem muita gente que tem facilidade em muitas vezes deixar tudo para a esposa gerir, fazer, e vai tocando a vida como se não houvesse acontecido nada. A mesma vida quase de solteiro que tinha, ou de recém-casado, em que ainda tem as suas tarefas particulares colocando acima dessas tarefas familiares. Então, nós vemos o quanto a gente ainda tem que amadurecer na questão espiritual. Porque a questão espiritual, ela é preponderante, ela se coloca antes de todas as outras questões. Então, nós olhamos muitas vezes o fato e não conseguimos entender o que há por trás desse fato, qual a necessidade de estarmos presentes naquele momento, envolvidos naquela situação, o que que aquilo precisa trazer para que eu me transforme? Porque a grande necessidade de uma encarnação para todos nós é transformação. Precisamos deixar de ser quem somos, precisamos evoluir, mas não evoluir na questão material. A questão material é fácil, É só ganhar na loteria, nós nos transformamos. Mas na questão íntima, ela requer muito esforço, muito trabalho, muito dia após dia de fazer as coisas e observar o que nós estamos fazendo. O resultado, será que aquilo que eu fiz foi certo? Será que aquela atitude foi correta? Reavaliamos e substituímos. Nessa relação familiar, a gente observa que normalmente os avós são muito mais afetuosos com seus netos do que foram com seus filhos. Porque percebem que aquele momento passou, muitas vezes, e não tiveram o tempo, por uma série de questões, ou não tiveram o entendimento para dar aos filhos aquilo que podiam ter dado, mas eles sentem, às vezes, a carência dentro deles, não do que não deram, mas da oportunidade que perderam. Então, a gente tenta, às vezes, resgatar com os netos. Por isso que é interessante as oportunidades que a vida nos dá, né? Dia após dia, ela vai abrindo como que portas. As coisas não terminam quando nós desperdiçamos ou quando nós erramos. Nós temos uma nova oportunidade, às vezes, dentro da própria encarnação. Então, é muito interessante isso. Teve um médico que passou até aqui na nossa casa, muito tempo atrás, dando palestras, Antônio Carlos Costardi, deu palestras ali na universidade também, deu cursos sobre essa questão espiritualista, e ele nos contava, todos nós exercemos diversos papéis ao longo da vida. O primeiro deles é como filho, depois temos irmãos, sobrinho, neto, entendo, dentro da família, papel de amigo, papel de colega, quando casamos, o papel de marido ou de esposa, e quando somos pais, o papel de pai ou de mãe. Desses papéis que nós exercemos, e nós agimos de uma forma diferente dentro de cada um deles, porque nós nos relacionamos com pessoas diferentes, com afetos diferentes, mas de todos esses, o mais importante, o que traz mais mudança dentro de nós, é a paternidade, a maternidade, que consegue realmente provocar uma mudança naquele eu, naquela forma que nós estamos naquele momento e no que nós viremos a ser. Então, como é importante observarmos, né, de novo, as oportunidades que a vida nos dá, porque é uma grande oportunidade para os dois lados. Nós sempre nos relacionamos e entendemos a vida e seguimos ela pelos modelos, que são os nossos modelos familiares. E se nós não questionarmos eles, a gente simplesmente repete. Então é bom sempre perceber nessa relação como foi, como poderia ter sido, como eu posso fazer diferente, como eu posso abrir, mudar algumas coisas, repetir outras, para haver essa evolução. Porque tudo se transmite, né? Nós recebemos e nós repassamos. E dentro disso nós estamos promovendo esse progresso, que é o progresso espiritual.